わく、Rodo 0 Destaque autorizado, direita do 4463, via Índia Alfa, ponto espera da 90 Torre, no Noite 62, altímetro 90 no 2. 4473, 4473. Web, desculpa aí, esse foi o modo de conexão que eu falei que eu estive aqui. Bruno 5 Azul, livrar a cauda, iniciar o táxi autorizado para estacionar, chama táxi. Os 230 autorizado 200, vitória da conquista, decola da 1-0, primeira curva direita na árvore, transição elefa. Controle 1 no 935, transponder 5456. Os 230 correto, chama para o estacionamento. No 600, a planificação autorizada chega da Mari, desça para o nível de voo 070. Fiz um caso 4 após etapa, disse para 2 mil pés, ajuste no 012. Como 012 após etapa 2 mil pés, previsão 44. Azul 4463, decolado às 4:06, chame controle de frequência 119, decimal 35. Será 354. Controle Salvador, Azul 4463, na sua escuta. Azul 4463, contato radar, sou para o nível de voo 160, saída da Euleda. 160 da Euleda, solicita direto da Euleda presente, tá? Totalmente divisor. Autorizado direto da Euleda, Azul 4463. Direto da Euleda, 4463, Azul. Gol 941, com a flecha final LF, torre em 1 no noite, decimal 6. 1-8-6. Plano 3144, autoridade final LF, reporte estabilizado. Autorizado LF, reportará estabilizado, plano 3144. Trem de pouso, baixado e travado. Para baixado e travado, gol 941. Tudo continua essa aproximação, aguarde para autorização para pouso. Salvador, boa tarde, 0 graus, 1 0 norte. Alto 3 DNA, decolando 1 0, web, Abatrano, Vitorinho de Juliette, a presente, voe Cairo Lourenço. Aguarde, Vitorinho de Juliette. Travado. Voo 941, continua sua aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, continuando, voo 941. Quatro sete meia, redução para 2109. 600, descida para nível de voo 050. No 941, autorizado pouso, pista 10, vento 10 graus, 10 norte, QNH 10, 12. Esse pouso, QNH 102, pouso 941. Gente, Vitorino de Juliette. Vem para o controle. Que frequência, Vitorino de Juliette? 9935, 4 horas. O azul 4463 solicita pós da El para o Edna. 4463. Controle Aerojet 6741. 6741, contato radar, sou para o nível de voo 340, sai da Arboelefa. 340, posso voar Elefa? Preciso de saída, o web 6743, 5241. Informação Oscar, para a partida. 41, mantendo perfil. 1-0, primeira curva esquerda, Momo, transição frote. Controle 11935, transponder 5473. Mari, desça para o nível de voo 060. 60, Mari, voo 1322. Controle Salvador, trip 5240. Trip 5240, a sua identificação autorizada a chegar da AMAN, desça para o nível de voo 070. AMAN. 0-7-0-3-5-2-4-0. O azul 4463 solicita o nível 120 como final. Aguarde, azul 4463. Linha 120, azul 4463. Mantém 120, 4463. Controle Salvador, 3-1-4-4, estabilizado. O azul 4463 vai na proa de coral. Coral, 4463, azul. Tá 3144, contato final EDS, torre em 1-8, decisão 6. 1-8-6, boa tarde, tá 3144. Azul 4076, autorizado final EDS, reporte estabilizado. 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 Então 3144, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 119, fiquei legal no 012. 012, livre pouso, tá 3144. Siga Papa Romeu, Romeu, Papa Santos. Prossiga, Charlie Alfa Tango. Papa Romeu de Charlie Alfa Tango, confirma a altitude da Matei? Irá manter 600 pés, Charlie Alfa Tango? Autorizado direto, Charlie Alfa Tango. O azul 4076, reduz para velocidade de aproximação, com flashdown LS, torre em 1 no noite, decimal meia. Controle igual no 600, pode estar para autorizado? Afirmativo, gol no 600. Sim. Gol no 600, após estar 2.000 pés autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Gente, 2.000 pés, reporte estabilizado, 600. Azul 4076, continue aproximação, aguarde pista livre. Bono 328, apresente o ITAP. Apresente o ITAP, Bono 328. Trip 5240, redução para 2509. Confirma a redução, Felipe? Para 2509, trip 5240. Estou mantendo 2409, 5240. No 3144, no solo 55, limite pela direita, chame solo frequência 1219. 1219, boa tarde, estamos 3144. Solo Salvador, boa tarde, Trizono 44, Livrona Eco. Trizono 44, Alfa Juliette 1-0. Alfa e Juliette 1-0, Trizono 44. Jet 6741, chama Recife, 1260, alterna 1288. Jet 6741, copiou o controle? Bono 328, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. 3.012, Bono 328. Zero zero autorizado, sinal LS é porta estabilizado. Gente, portará 600. Trip 5240, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.000 pés com 1012, possibilidade para onde, Duna? Negativo, trip 5240. Azul 4463, serviço radar terminado, chame Léo 120, décima 1. A 76 Alfa Juliette 03. Voo 924, essa notificação autorizada de chegada à Mari, desce para o nível de voo 050. A Mari é o 050, voo 924. Está atualizado no 600. Voo no 600, complete na ILS, torre e 1 no noite, decimal meio. 26, boa. Voo no 328, desce para 2000 pés, autorizado na ILS, reporte estabilizado, ajuste no 012. 2000, reportará estabilizado, 1012, voo 1-3-2-3. Tamara. Descida para 3 mil pés. 3 mil pés, 5240. Tá, baixado travado, 600. Voo no 600, autorizado pouso pistão 0, vento 130 graus, 09 nós, QNH 10, 12. 112, livre pouso 600. Redução para 1709. 1709, 5240. No 721, chama a táxi. passarelo 2230, remota é 1-4, tudo 2230 pro passarelo, autorizado pro chassonar, chama táxi. Aí tá. Fala, Salvador, boa tarde, vamos 754, com importação 1. 754, autorizado Campina Grande, 390, via Upper Zulu, 10, Neumann, posse direto. Decola da 10, primeira curva esquerda, Fuca, transição Zipar. Controle 19935, transpondo 5474. Autorizado Campina Grande, 390, via Upper Zulu, 10, Neumann, direto. Decola da 10, por esquerda, Fuca, Zipar. Controle 19935, transpondo 5474, João 1754. 754, Goiás, não, puxa, pega só. Obrigado. Zip 5240, desce para 2000 pés, autorizado, sinal ILS, aporte estabilizado. 2000 pés autorizado, sinal ILS, informaremos estabilizado. 5240, Patrícia. No 600, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 600. Tomado. 328, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 12 nós, QNH 10, 12. Livre pouso 328. Alô, Objet 6721 para táxi, 41 a bordo, 415, alterna Salvador. Objet 6721, táxi à direita, Índia Alfa, ponte espera da 90 Torre, no 862, centímetro 90 no 1. Agora com 1011, Índia Alfa, quando pronto 18,6, Objet 6721. Ou no 600, Juliette 02. Juliette 02, 600. Alô, passageiro 2230, estamos prontos para o táxi, com 48 a bordo e 3 horas alternando em Salvador. Passageiro 2230, altímetro no 01, inicialmente intercontinental até através do 05. O conceito poderia confirmar a frequência do 2230? Afirmativa, torre 118, decimal 612. 1-1-8-6-2, autorizado o táxi até através do box. Afirmativo. Só guardando os tráfegos ingressar aqui no pátio, agora depois eu autorizo. Gente, o senhor pode começar a taxiar. Assim que livrar a Juliette, eu vou autorizar o resto do táxi. Gente, 2230. Salvador, Objet 6721, próximo ao ponto para pronto. Web 6721, autorizado alinhar e manter. Alinha e mantém 10, Web 6721. S, torre 18, decimal 6, trip 5240. 18, 6, 5240, grave, Janita, boa tarde. 19. 219. 3-2-2. Salvador, muito boa tarde. Trip 5240, estabilizado na final ILS. Trip 5240, continua essa aproximação, checkpoint de pouso. Tomaremos quando baixado e travado. 5240. Alô, Salvador, muito bom dia. Voo 1-3-2-2. 1-3-2-2, Alfa Juliette 05. Alfa Juliette para 05, Luna 322. Passarei 2230, mantenha a posição. Está destravando, trip 5240. Trip 5240, autorizado pouso, pista 10, vento 1-0 graus, 1-1 nós, QNH 10, 1-1. 1011, trip 5240, autorizado pouso. Devo. Webjet 6721, decolado 09, chame controle frequência 1-1935. 1935, boa. Controle Salvador, Objet 6721 no decolado, boa tarde. 6721, boa tarde, contato radar na decolagem, submantém o nível 330, sai da MOMO. 330 na MOMO, com referência, quando possível, voa Frutti. Aguardo Frutti, 6721. Aguardando. Confirme se visual com tráfego na final. Passarei 230 após o pouso da TR da Trip, autorizado ali em manter. Jet 6721, submantém o nível 310, restrito pelo centro. 310 restrito, 6721. Cima 240, no solo Azul 1, no livre pista pela direita, chame solo, frequência 1219. Para a direita, 1219, 5240 da frente. Solo Salvador, 35240, livrando na sua estrutura. 240, Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo para parte 3, 5240. Medo 2230, autorizado decolar pista 10, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Autorizado decolar pista 10, passaria 2230.